cuidando de vocês. Acorde minha gente, é só ver para crer. Aê, Zona Leste, estou falando de vocês. Acorde minha gente, é só ver para crer. Eu levanto de manhã sem ter o que fazer. Ocupo o meu tempo dando hip-hop pra TV. Rapaziada saudável, boa para trampar. O governo não apoia, eles querem nos afundar. Muitos olhos para cima dizendo que vai melhorar, mas na verdade a tendência é piorar. Eu paro e analiso e fico preocupado como o ponto 30 cheio. Se só tem desempregado, e se você consegue conviver com a polícia, seu poder, com certeza vai entender. A ira que é morar na periferia, o sofrimento se reflete dia após dia. O veneno aqui é não ter o que comer, sem nada pra fazer, tudo por causa de vocês que não procuram entender. Mas agora eu vou dizer que a culpa é de vocês que não souberam escolher. Na hora de eleger, pode crer, aquele que menos irá nos foder. Aos manos que dão um trampo, convive com veneno, só come carne em dia de pagamento. Isto é tudo lastimável, mas é pura verdade. Somos um bairro sofrido, esquecido pela sociedade, e só somos lembrados pelo alto índice de marginalidade. É isso aí, Guaianas, estou falando de vocês. Acorde minha gente, é só ver para crer. Aê, Zona Leste, estou falando de vocês. Acorde minha gente, é só ver para crer. Atenção, Guaianas, está na hora de se unir, mudar o dia a dia e fazer a paz fluir. Atenção, Zona Leste, está na hora de se unir, mudar o dia a dia e fazer a paz fluir. Este é um fato narrado de um jeito cantado por um simples morador desempregado, sofredor, cansado de ver o couro comer. FC com vocês, Guaianazes, indignação, destruição. Ver os manos morrendo com o castigo na mão. Pai de família humilhado, exposto ao ridículo, tomando um enquadro de mão dada com seu filho. E não adianta se esconder, que a zica vai correr até te encontrar, para te atrasar, tipo num jogo de azar, sem ter como voltar ou para que gritar. Não adianta se matar, pois suas raízes vão ficar. O jeito é lutar para se libertar daquele lugar no qual suou para morar, sem ter escolha de mudar. É isso aí, Guaianazes. Atenção, Guaianazes, está na hora de se unir, mudar o dia a dia e fazer a paz fluir. Atenção, Zona Leste, está na hora de se unir, mudar o dia a dia e fazer a paz fluir. Sofrimento, todos alegres por fora e com ódio por dentro. Esse meu povo sofre muito e não reclama não, pois a grande maioria sou todo sangue bom. Agora mandando um salve a todos os irmãos Davi, Holanda, Morena e Etelvina, Jardim Robru, Curuçá, Jardim Cristina, Jardim São Paulo, Soares, Vila São Geraldo, Vila Minerva, Jardim Eda e Jardim Planalto, Jardim Célia, Irene, rapaziada do Morrão, Vila Solange, Parque Central, aos vários mutirões. Agora mandando um salve pros irmãos da Coab, Barro Branco, São Pedro, Pinheiro, Juscelino, Tiradentes, Inácio Monteiro. E aí, Coab 2, um abraço e paz a Guaianazes inteiro. Um salve para os marreteiros e para os pirueiros. Unidos de Guaianazes, um salve especial. Levantando a bandeira, é fato criminal, repercussão nacional. Pode crer, Guaianazes, vários manos, várias minas, muitos sonhos e poucas oportunidades. Corra atrás da sua sangue, bagulho é mil grau. Se liga aí, a toda a comunidade, várias quebradas que não foram citadas, mas será lembrada por nós. Beleza total, total, total.